frases escritas com sangue na nossa memória, guerreiros das sombras. Nossa canção escudeira rompendo castelos em meio a batalhas. Nobres varões escoltando a riqueza tomada dos cofres do rei vilão. Doces donzelas esperam o terno momento do encontro primeiro. Gritam arautos nos campos cantando a chegada do primeiro dia. Todo barulho aumenta, tambores inflamam o grito sonhado. Festa por todo o reino na vinha distante, acolhida a semente. Brilho de um sol ardente ilumina a estrada que leva à conquista. Frases escritas com sangue na nossa memória, guerreiros das sombras. Nossa canção escudeira rompendo castelos em meio à batalhas. Nobres varões escoltando a riqueza tomada dos cofres do rei vilão. Doces donzelas esperam o terno momento do encontro primeiro. Gritam arautos nos campos cantando a chegada do primeiro dia. Todo barulho aumenta, tambores inflamam o grito sonhado. Festa por todo o reino, na vinha distante acolhida a semente. Brilho de um sol ardente ilumina a estrada que leva a conquista. Frases escritas com sangue na nossa memória, guerreiros das sombras. Nossa canção escudeira rompendo castelos em meio à batalha.